Amados irmãos, agora que nós já contemplamos a Deus como um Pai amoroso, curador de nossas feridas, resgatador de nossas almas e do amor de Cristo que nos leva para Deus, eu quero entrar no tema da minha ministração, que é batismo com o fogo. Então, nessa hora, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Atos 2, e com a ajuda de Deus, nós vamos ler a palavra do Senhor. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Essa é a palavra de Deus. E eu gostaria de falar aquilo que o Espírito Santo ministrou a nós. Os discípulos, após as dores de Cristo e a crucificação e sua morte ali na cruz, eles ficaram muito tristes. Eu imagino que foi um período muito difícil, mas eu creio que Deus tinha um plano que eles não entendiam. Jesus apareceu algumas vezes, alguns discípulos, e numa dessas vezes que ele apareceu, ele deu uma ordem: vão para Jerusalém, não saiam de lá até que eu volte. E eles saíram em viagem para Jerusalém, e eu espero, e eu entendo, assim, que todo esse tempo de espera até que Jesus voltasse foi um tempo muito triste. Um tempo de esperança frustrada, um tempo em que eles não entendiam o que acontecia. Mas Deus queria resgatá-los ao primeiro amor. Aquele amor que, quando Jesus os chamou, eles largaram tudo para seguir Jesus. E assim, Deus também tem um plano para nós. E essa campanha tem sido esse plano de Deus de resgatar-nos ao primeiro amor. Então, eles estavam ali esperando Jesus. E, por coincidência ou não, porque eu sei que em Deus não há nenhuma coincidência, mas nesse período em que eles estavam aguardando, foi o tempo que antecedia Pentecostes. E Pentecostes é uma das festas comemoradas depois do Peshá, que é a Páscoa. Peshá foi a comemoração da saída do Egito. O Egito era o tempo da escravidão. E eles saíram para a liberdade em busca da terra prometida. E após 50 dias de caminhada, eles comemoraram Pentecostes, que foi quando Moisés subiu ao Monte Sinai e recebeu as leis. Então, os discípulos estavam nessa comemoração, comemorando o recebimento da santa instrução. E foi exatamente isso que Jesus queria fazer com eles, quando ordenou que eles o aguardassem em Jerusalém. E ali eu imagino que, aguardando Jesus naquela casa, eles todos tristes, penso que eles comentavam: nossa, lembra quando a gente estava com Jesus, quando ele curou aquele cego, quando a gente estava no Monte das Oliveiras e que ele orou, quando ele profetizou tantas coisas, os ensinamentos, a palavra que Jesus declarava, as maravilhas que eles viram. E eu penso que eles começaram a falar um ao outro. E quando a gente começa a lembrar quem Deus é e tudo que Ele fez, a alegria começa a voltar. E de repente, em meio a essa alegria que voltou, eles sentiram esse vento impetuoso do Espírito Santo, o Consolador que veio sobre eles. E ardeu o fogo em seus corações e eles foram batizados com o fogo. Eles já conheciam o amor, porque eles conheciam a Cristo. Eles já provaram o cuidado de Deus, um Pai amoroso. Mas eles precisavam desse fogo ardente dentro dos seus corações. Então, nesse dia que comemorava o recebimento da Santa Instrução, eles foram cheios do Espírito Santo, Consolador. E é isso que eu quero ministrar para vocês, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Comemorem a Santa Instrução, que é a Palavra de Deus, que Deus deixou para nós. E o Espírito Santo, que é quem nos convence da verdade, nos convence de quem Deus é e aquece o amor de Cristo nos nossos corações. Deixa Ele invadir o teu coração agora. Deixa Ele te resgatar. Ah, Deus tem muito para nós, irmãos. Deus tem muito para nós. E eu amo esse Deus, o cuidado que Ele tem por nós. Eu amo. Eu adoro e eu gostaria que vocês o contemplassem dessa forma. Sabe, a palavra de Deus é tão perfeita. Tudo que Deus faz é tão perfeito. E você deve pensar, mas como que você pode ver perfeição? Se você nem sabe o que eu tenho passado, se você nem sabe o que eu tenho feito, tantas coisas que eu tenho feito que desagrada a Deus, e eu estou aqui e não vejo uma saída para nós. Em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Então, se você ama a Deus e se você está aqui, é porque você tem buscado a Deus. E eu creio que tudo que você tem passado, e mesmo que você tenha andado fora dos caminhos do Senhor, se você se arrepender de um puro e sincero coração, Deus é fiel e justo para nos perdoar, porque a palavra dEle nos diz isso. E Ele pode te perdoar e transformar isso que gerava morte em vida em outras pessoas. Porque quantas pessoas estão passando por isso que você tem passado e tem aguardado de Deus uma pessoa como você, que tem uma experiência com o Senhor, para falar que é possível uma transformação, é possível você ser cheio do Espírito Santo. Então receba esse batismo com fogo, que vai te convencer do pecado, que vai te fazer arrepender e abandonar as práticas que desagradam a Deus e ser cheio de Deus para levar vida em outras pessoas. Contemple Deus agora, nesse momento. Glorifique a Ele. Agradeça a Ele por ter colocado no teu coração o desejo de estar nessa campanha, nesses dias, ouvindo essas ministrações. Deus quer te consolar, Deus quer te resgatar. E resgatar o primeiro amor, ao amor que queima cada dia mais no nosso coração, porque é isso que o Espírito Santo faz. Às vezes você deve falar, Júlia, você leu aqui na palavra que o Espírito Santo os fazia falar em outras línguas. Mas a gente não é só cheio do Espírito Santo quando a gente fala em línguas estranhas. Não, quando a gente começa a falar a língua de Jesus. Esse é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. É quando a gente começa a falar a língua de Jesus. Quando a gente começa a falar do amor, a ter essa transformação na nossa forma de falar, de pensar, de amar. E é isso que Deus quer fazer. E depois te encher de dons, porque Deus, Ele tem dons para nos capacitar para a sua boa e perfeita obra. Nós nunca vamos estar prontos para nada, mas Deus vai nos capacitar. Porque o dia que nós acharmos que nós somos bons para fazer, Deus sai de cena. Ele não quer os bons, Ele não escolhe os perfeitos, os capacitados. A palavra de Deus diz que Ele escolhe e depois os capacita. Ele não quer que você faça na força do seu braço, mas que você seja dependente dEle para fazer tudo, tudo. Até uma simples oração, Ele quer que você dependa dEle. Dependa do Espírito Santo te revelar o que de fato você deve falar com o Pai. Então, nessa hora, entregue o seu coração a Cristo. Deixa Ele queimar com o teu espírito. Confessa com a tua boca que Jesus é tudo que você anseia. Sabe, eu quero orar com você. Ora comigo, repete essa oração comigo agora. E fala assim: querido Deus, nessa hora nos lembramos que Tu és amor e que o fogo do Teu Espírito queimou em nós e nos faz confessar que Jesus é o nosso único, suficiente e exclusivo Salvador. Precisamos de Ti. Temos andado longe dos Seus caminhos, mas ansiamos ser resgatados ao primeiro amor. Nos perdoa e nos lava no sangue precioso de Cristo, nos firmando na Tua presença, limpando-nos e preparando-nos para sermos instrumento de cura e restauração em Suas mãos. Guarda nossos passos em Suas leis e nos faça soldados valorosos em Seu exército. É o que precisamos e te imploramos em nome de Jesus, não em nosso merecimento, Pai, mas por Ele, que vive e reina para todos sempre. Quando Deus ministrou essa palavra ao meu coração, irmãos, Ele colocou essa música, esse louvor no meu coração e eu gostaria de compartilhar um pedacinho com eles. O louvor chama Anseio. Quem canta é o Ministério Diante do Trono e ele está no CD Sol da Justiça. Eu quero colocar ela aqui um pouquinho para vocês e que esse anseio queime o coração de vocês. Amém? Deus abençoe. Clame a Deus assim, diga a Ele que anseia por Ele. Anseie por Ele, se renda a Ele. Queime de amor por Ele. Irmãos, que esse seja o anseio do coração de vocês. Deus abençoe cada um de vocês, e que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Ouçam esse louvor, adore a Deus com esse louvor, no nome de Jesus. Deus abençoe cada um nesse amor e ardendo neste fogo, em nome de Jesus. Amém.